China 1910, descending 240 down 150. Okay, China 1910, clock identification, distance 2,000 feet, 28104, fly direct to Luna. Descending 170 down 150. Okay, China 1910, descend 2,000 feet, 281014. Descending 2,000 feet, China 1910. Argentina 1910, please, LS final report established. I will report for established runway 10, Argentina 1910. 1910, contact Savalo Tower, frequency 118.95. 118.95, 1910. Hotel One Argentina 1910, full establish 10. Argentina 1910, QNH 1014, report to runway insight. I will report runway insight, Argentina 1910. Argentina 1910, runway insight. Argentina 1910, clear to land, runway 10, wind 110 degree, 12 knots, runway wet. Alright, just copy information and landing 10, Argentina 1910. Argentina 1910 on the ground, ledge 55, turn, Vikita 1, turn right, round 121 decimal 9. Right down, 121 decimal 9. Boa noite, 3806 com a Charlie. Com 3806, aciona a identificação, deixa para 2000 pés, ajustando 0 no 3, direto zona. Zona 1003, 2000 pés, 3806, identificou. 8 no 6, autoridade elétrica X-ray, reporte estabilizado. Será estabilizado, 38 no 6. Estabilizou 38 no 6. 38 no 6, chama a torre, frequência 118.295. 295, boa noite. Boa noite, 38 no meio, final no zero. 38 no meio, ainda na frequência do controle. Oh, desculpa, boa noite, chefe. Boa noite. Zero. Tá, 38 no meio, aqui negão no zero, 1-3, reporte visual com campo. Visual, 38 no meio. 38 no meio, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1-3, 0 graus, 0,5 nós. uma pista molhada. Ele pousa na 0, 3896.